Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, e hoje um tema nostálgico, um tema que muita gente deve ficar feliz em escutar, né, Cabeça? Exatamente, um tempo onde tudo era mais fácil, onde você só tinha duas opções de videogame, ou você acertava ou você errava, dependendo da sua escolha. Pois é. Era um mundo mais belo nessa época. Hoje iremos falar com músicas de games de 16 bits. Ahá! Falamos então de Super NES e uma outra de Mega Drive também. É como eu falei, ou você acerta ou você erra. Às vezes, mas Seiji, vamos lá. Só pra ajudar o nosso pessoal de casa, a gente sabe que a gente é um pessoal meio novo em casa. Seiji, quando a gente fala 16 bits, do que raios a gente tá falando? Ah, cara, com certeza Super Nintendo, na boa, cara. E tem Mega Drive, né? Exatamente. Bom, só pra contextualizar, na verdade, o 16 bits é referente, na verdade, ao processador que as máquinas tinham na época. Então, quer dizer, os videogames que o Seiji falou, tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive, que ninguém liga. Olha aí. Eles tinham um processador de 16 bits. Que aí, se não me engano, a memória deles era até tipo 64 mega. Pra você ter uma ideia, era uma coisa... Uou! Oi. Entendeu? Só corrigindo aí a nossa voz do além, veio dizer que, na verdade, pra variar, o Super Nintendo era realmente o true 16 bits, mas o Mega Drive, ele dava enganada. O que que é a SEGA? A SEGA resolveu fazer a gambiarra e colocou 2 de 8, soma dá 16, então tá tudo bem. Vamos embora, né? Vamos acreditar que funciona. Pois é, mas pra começar essa playlist, vocês estão escutando aí desde o início a música do tema principal de Super Metroid. Ah! Um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo. Cara, eu sou muito viciado nesse jogo. Que jogão! Um jogo assim que, claro, além de ser um clássico e trazer o nome de algo que todo mundo já deve ter, pelo menos já deve ter ouvido falar de Metroid Prime ou Super Metroid, seja qual deles, ou da própria Samus, o Metroid, Super Metroid foi um jogo que fez escola no estilo. Até hoje você ainda brinca, né? Os jogos estilo Metroidvania, onde você tem todo um cenário e você tem todo ele teoricamente explorável, mas você tem que ir juntando habilidades e escolhendo a ordem de fazer isso pra poder habilitar novas áreas e novas habilidades, o trackback, né? Então você vai pra um lugar, pega uma habilidade, volta pro lugar inicial, abre uma porta. Jogo de exploração total, e naquele jogo Super Metroid você tinha que correr contra o tempo pra poder ganhar como prêmio um pixel de uma garota seminua, cara. Exatamente, porque esse era o prêmio dessa época. Não tinha esse negócio de troféu, conquista. Meu Deus. Caraca. Olha a imaginação da garotada naquela época. Não, porque Exatamente. Se eu acabar menos de 3 horas, eu consigo ver a Samus com um biquíni só, olha só que maravilha. A Zero Suit, né? Exatamente. Mas assim, vale ressaltar aí o que tem de legal nessa trilha, é que ela é uma trilha toda tensa. Pois é, muito né? bom. Porque Metroid é você tá num lugar hostil, um planeta sem ninguém, então ele fica todo aquele... E porque a qualquer momento pode cair um bicho do nada e te matar, se você não estiver preparado. Pois é. Então Super Metroid está tocando aí de fundo, mas pra começar a nossa playlist, de fato, né, vamos começar com um jogaço, cara, que eu adoro. Star Fox, a música é o Corneria, a primeira fase. E eu adoro Star Fox também, viu? Chupa, Mug, você não gosta de Star Fox, cara. Como assim? Cara, como? Como? Como você não... Ah, cara, que raiva. Tem gente que merece fuder, cara. Não é possível. Pois é. Gente, eu adorei aquele jogo, aquela coisa sensacional, aquela coisa lá de naves, aquele chip que eles botaram FX. Nossa, ficou muito legal. Aquela coisa revolucionária na época, né? Com certeza. Foi muito bom. Um conceito nunca visto. Sim, aí depois joguei a versão do 64 e fiquei mais louco. Cara, que louco. Queria mais. Porra. A versão do 64, ela é jogável de forma satisfatória até hoje. Sim. Você pega o remake do 3DS, cara, é delicioso de jogar. E Star Fox ficou um bom tempo, né? Fora das prateleiras dos games, né? Tá voltando agora. Sim. Vamos ver. Torcemos pra que volte. Um jogaço, viu? E a música, seja, o que falar dessa música animada aí? Vamos! E... É um bom jeito de iniciar um jogo, cara, na boa. Com certeza, com certeza. Bom, enfim, né? Star Fox, a fase do Corneria, escutem aí. pra nossa próxima música, a gente escolheu aqui um clássico, que infelizmente está meio esquecido. A dona Nintendo ainda não nos agraciou com um novo o quê? Um novo F-Zero, Capitão Falcon. Ah! O jogo pode sumir, mas o personagem, ele tá imortalizado, viu? Ele tá nos nossos corações até hoje. Não, e por sinal, o Mario Kart 8 recebeu no DLC recente dele a nave do Capitão Falcon, uma pista do F-Zero e uma skin pro seu Mid Capitão Falcon. Olha! Então ele ainda tá aí, cara. Que foda. Não tem um jogo. Não tem um jogo ainda. Mas, cara, falta pouco. Não, mas falta assim... Falta pouco. É, mas tocar a música do Mute City, cara, que é um monte de fases legais, assim, do F-Zero, bem marcantes. Eu gostava bastante do F-Zero, sim, naquela época, que não tinha muita coisa, muita escolha, né? Mas, assim, ele sobreviveu ao tempo. Com certeza. Eu acho muito legal. Eu adorei as outras versões também. A do 64, cara, é muito bom esse jogado. Nossa, eu adorava aquela versão também. Mas F-Zero, pra mim, é um jogo que tá lá na minha estante, assim, né? Tá na estante de todo mundo, né? Com certeza. Tem que ser jogado. Tem que ser jogado sempre. Impressionante como essa época, a gente já falou de três jogos aqui, era muita pegada futurista, né? Tudo era mirando pra frente, né? Então é espaço, é viagem espacial, é o F-Zero, que eram naves, o próprio Star Fox também. Então, quer dizer, sempre essa pegada meio futurista. Era muito legal. Muito legal mesmo. Pois é. Então, F-Zero, Mute City, escutem aí. Próxima música é do meu xodó. Clássico! Adoro! Absoluto! Pra quem me conhece, sabe que eu vivo falando desse jogo sem parar, cara. Chrono Trigger, tocando a música principal do Chrono Trigger. Nossa, Chrono Trigger é outro clássico também, cara. Não, é uma cara. Obra de arte incrível, assim, com grandes mestres. Tudo pra montar um jogo só. É incrível, na boa. Tem o Toriyama, tem o pessoal de design lá da Final Fantasy. Cara, o pessoal da Square fez uma coisa muito boa. Acho que a gente já até falou isso aqui, mas é sempre bom relembrar. Que assim, Chrono Trigger, ele é um divisor de águas na história dos videogames. O RPG, ele, até hoje, ele segue alguns fundamentos e tenta recriar algo no nível do que Chrono Trigger foi, entendeu? É um jogo inacreditável, é um jogo fantástico. A gente adora de coração. Ele recebeu aí várias remasterizações, inclusive acho que a mais recente foi pro Nintendo DS. Então assim, além de você curtir essa trilha fantástica de uma grande aventura, tema clássico de RPG, você tem que jogar esse jogo, tem que correr atrás, porque dá pra jogar e vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Pois é, você falou uma revolução, né? Cada ação que você faz no jogo vai afetar o final. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer nesse jogo. Exatamente. Hoje a gente ouve falar muito desse conceito. Você já, você hoje tem inúmeras possibilidades, mas cara, Chrono Trigger fez isso de uma maneira assim, onde era praticamente impossível você pensar. Pelo que eles tinham de potencial, de tecnologia na época, o que ele fez foi inacreditável. É, uma revolução. Enfim, com né? Com certeza. Chrono Trigger, o tema principal, escutem aí. Bom, agora na nossa próxima nós vamos para o Pequeno Renegado, porque a SEGA alguma vez... Algumas coisas a SEGA acerta. Não são muitas, né? Olha aí. Faz tempo que não dá uma dedo boa, mas, cara, querendo ou não, Sonic é um marco, né? É um dos personagens mais icônicos da história do videogame. Os seus jogos conseguiram aí se destacar num ambiente difícil, que era o dos jogos de plataforma em 2D, o side-scrolling. E quem conhece Sonic conhece Green Hill Zone, o tema clássico. Claro. Você começa o jogo com essa música toda hora, nossa. Ela martela muito na sua cabeça. Muito. Até você começar a aprender a jogar Sonic direito, você ouviu essa música tantas e tantas vezes. Eu adorava muito Sonic. Eu gostava pra caramba. Ia na casa do meu primo jogar o Mega Drive dele, jogava pra caramba. Não, muito bom. É um grande rival do Mario na época. Com certeza. Foi aí, talvez, uma das maiores rivalidades das histórias do videogame. Pena que o Sonic não se deu tão bem hoje, né? Tá com perna comprida. Ou... E quem diria que hoje em dia o Sonic é um jogo exclusivo da Nintendo? Olha aí, se você falasse isso naquela época, eu ri da sua cara. Cara, que ironia. Falar cara. Que você era maluco. Ai, ai, enfim, né? Sonic Green Hill Zone, escutem aí. Próxima música, é um pedido, na verdade, especial, né? Vamos falar do jogo do Donkey Kong, na verdade o 2, é a música o Sticker Bush Symphony, pedido do Panda pra botar essa música, que ele adora essa música do Donkey Kong. O Donkey Kong tem um monte de músicas clássicas, bonitas, legais. A trilha sonora do Donkey Kong é algo inacreditável. Ela foi feita com um carinho e com um cuidado que poucas outras foram, assim, de uma coisa que você, por exemplo, você tem uma música tema daquela fase, e à medida que você muda de instância ou de região, de água pra solo, pra não sei o que, a música muda e ela varia, entendeu? É algo, assim, inacreditável pra época. Tanto que uma das séries mais amadas até hoje, apesar do Donkey Kong não tá tão bem do ponto de vista de certos jogos, a Nintendo tá se esforçando, trouxe a série Country de volta aí com Tropical Freeze, não sei o que, mas todo mundo olha pra trás pros três Donkey Kong Country, né, querendo ou não, e com certeza lembra da trilha sonora, que era algo fantástico. Ah, com certeza. Donkey Kong foi feito pra ser um jogo imortalizado por épocas. Aquele 3D da época, aquilo era inacreditável. Nossa, é sensacional, com gráficos bonitos, coisa fluida, movimentação. E a música, que é foda demais, né? Enfim, né? Música do Donkey Kong Country 2, o Diddy Kong Quest, a música Sticker Bush Symphony. Escutem aí. Thank you. e se nós falamos de um dos grandes expoentes dessa era de 16-bits, o Sonic, temos que falar do seu rival, o querido Mario. Mas não, não é o Mario. Você vai falar o quê? Claro que vocês vão falar de Mario World, Super Mario World, o clássico, todos falam. Não, não, nós vamos falar do que, seja? Yoshi Island. Ou Super Mario World 2, né? Apesar de não ser, né? Esse jogo que tem um dos personagens mais chatos e irritantes, cara, na história dos videogames, o Mario Bebê. Cara, como ele me irrita, aquele Mario Bebê. Joga essa merda no buraco! Mas o Yoshi, cara, que jogo, adoro esse jogo, porra. Cara, é muito bom. Tanto que ele recebeu um remake, não, né? Receber um novo jogo pra 3DS, porque, cara, é um jogo muito bom, Yoshi Island. Cara, é fofo esse jogo, porra. Muito, muito. Não, e uma música divertida, uma música feliz, de, né, daquela ilha, o Yoshi todo feliz, tendo que se ferrar por causa do bebê. Pois é. Maldito. Aí você olha assim, cara, que ingrato o Mario, o Yoshi salvou o Mario quando bebê, aí quando ele é adulto, ele fica jogando o Yoshi no buraco. Exatamente. Mario, filho da exatamente, mãe. Exatamente, joga ele no buraco pra pegar a filha da mãe. Mario, seu caraca, filho da mãe. Que maldito encanador. Desgraçado. Fica aí, batendo na cabeça de outros animaizinhos. Seu ingrato. Ah, cara, que injusto, velho. Enfim, né? Então, escutem essa grande música, cara. Yoshi Island, o tema principal. Escutem aí. A próxima música é de outro jogo que eu adoro. Super Nintendo tem três jogos que eu adoro pra caramba. Super Metroid, o Chrono Trigger e o outro é o Killer Instinct. Ahá! Tá certo que o Killer Instinct também vem de arcade, né? Mas ela tem uma grande versão no Super NES, que, cara, é excelente. E tem que tocar aqui a tema principal, que tem uma trilha sonora fodástica também, viu? Desse jogo, o Killer Instinct. É um dos jogos de luta que eu mais adoro na história, ainda mais em Super NES. Eu acho que eu gosto muito mais dele do que de Mortal Kombat, também de Street Fighter, cara. Eu adoro o Killer Instinct. Putz a vida. E aquela quantidade de combos que eu metia assim nesse jogo, cara, é animal. Combo Breaker! Giga Ultra Combo Breaker! Esse é um jogo hardcore, assim. esse é, cara, esse é o true. As pessoas que jogam Killer Instinct, eles adoram Killer Instinct. E se o cara adora jogo de luta, porra, não, o cara ama esse jogo. Eu vou fazer um alerta pra vocês, que é o seguinte, até não tem tanto a ver com a música, mas é o seguinte, assiste uma partida de dois caras que sabem jogar Killer Instinct. É bonito. Nossa, cara. É bonito, cara. Cara, é animal. É algo gostoso de ver, velho. Para, é muito bom mesmo. É tipo assim, você gosta de ver aqueles combos que vê em King of Fighters, cara? Killer Instinct é mais animal ainda. É nada perto do que o Killer Instinct consegue fazer. Porra. Né? Nada, é impressionante. Enfim, né? Killer Instinct, o tema principal dele, escutem aí. agora vamos pra um dos meus queridinhos. Pois é. Eu já falei aqui inúmeras vezes que pra mim é o melhor side-scrolling que existe, que é Mega Man X. Puta, cara, como eu amo Mega Man, velho. Sério, vocês não têm ideia de como eu gosto de Mega Man. Cara, é muito bom. E aí, a gente não tá falando do Mega Man só como jogo, porque, claro, a gente já teve a oportunidade de falar bem aqui, mas como trilha sonora, porque, cara, Mega Man foi um dos jogos que, na minha opinião, tem a melhor conjunto de trilha sonora da história, assim. E o Mega Man X, então, o que ele conseguiu fazer é inacreditável. Uma trilha sonora, porque, claro, o Mega Man, originalmente Rockman, pelo estilo musical, a gente tem no nosso cast de Mega Man, se você quiser escutar, ele traz pra você uma trilha toda baseada em instrumentos, principalmente riffs de guitarra, em 16 bits, mas, assim, de uma forma inacreditável. Eu adoro a trilha sonora original de Mega Man, e todas as versões que existem de a capela, versão guitarra, versão heavy metal, tudo, tudo, tudo. E essa fase do Spark Mandrill, porra. O Spark Mandrill não é aquele vilão, assim, que você liga, whatever. É, ele é meio bobo, porque ele é muito fácil de derrotar, é só congela. Para, congela. Muito fácil. Ainda mais que você pega a arma do pinguim, que é o primeiro chefe que todo mundo mata. O primeiro que você tem que pegar, né? Tá, e depois você vai no Spark Mandrill e você mata mais fácil com ele. É, congela, para, congela. Mas a música dessa fase é marcante, é muito marcante. Todo mundo já escutou essa música em qualquer lugar. Exatamente. Cara, é foda, Mega Man X é muito bom. E joguem essa merda de Mega Man X se não jogaram até agora. O que você tá fazendo na vida que você não jogou Mega Man X? Pois é, né? Então, ó, Mega Man X, a música da fase do Spark Mandrill, ó, escutem aí. Próxima música é também outro pedido aqui de um integrante do Projeto X, do jogo Final Fantasy VI, a música do Terra's Theme, o tema da Terra, a pedidos da Dri, que a gente botou aqui. Então eu já vou falar, se você, pã, que vai escutar e provavelmente vai reclamar, não, mas tem que ser do Final Fantasy VII, tem que ser do Final Fantasy VI. Cara, reclamem com a Dri. Eu e você, a gente não tem nada a ver com isso, tá? A gente não opina, a gente não tem qual Final Fantasy é melhor. Então tá, você vai discutir com a Dri. Não, eu já digo logo, não dá pra botar Final Fantasy VII, porque aqui é uma playlist de games de 16 bits, porra. Exatamente, exatamente, não reclama. Final Fantasy VII pro PlayStation, caramba. Exatamente, então para, então antes que você venha reclamar, pensa, tá? E a culpa é da Dri. Se eu não gostar da música, do Final Fantasy, do que for, a culpa é dela. Não, mas esse aqui é um dos melhores Final Fantasies pra Super NES. Cara, que todo com mundo certeza. Fala bem pra caramba. Não, e não tem como dizer, né? Final Fantasy é uma série que tem uma relevância incrível na história dos videogames. Com certeza. Né, não tem... Independente de você jogar, gostar ou não, ele é relevante. Tem um trabalho muito grande por trás. A equipe deles normalmente gosta de fazer um trabalho muito bom, né? E a trilha sonora é, novamente, as trilhas sonoras de RPG, principalmente quando tem aí, no caso é a Squaresoft, né? Que tava no meio. É algo, assim, muito bem feito, feito com cuidado inacreditável. Ah, sim. Todas bem orquestradas, clássicas, pra fazer um jogo adulto, cara. Um jogo muito bom pra público adulto, que todo mundo vai adorar. Não só pra criancinhas. Exatamente. Então, Então, ó, Final Fantasy VI, é o tema da Terra, escutem aí. Aquela que foi aí, eu acredito que também pedido do Seiji. Ah, meu pedido, com certeza. Porra. Seiji adora. Vamos falar do que? Top Gear! Olha, eu já digo logo, ó. A Karina, eu sei que adora também pra caramba Top Gear. Muito, muito. Já vou tocar essa aqui, ó. Vou tocar todas as músicas do Top Gear versão medley. 10 horas de Top Gear! Não, vou tentar deixar rapidinho, galera. Não vou tocar tudo, assim, inteiras, assim, né? Porra. Mas Top Gear é um jogo que eu adoro também pra caramba. Ele é um pouco mais simples, que você pode pensar, mas claro, pra aquela época, ele era animal. E com músicas famosíssimas que ficam grudadas na cabeça do povo. Com toda certeza. Você escutou a música do Top Gear em qualquer momento, você, cara, essa música, conhece ela de um lugar. Ah, é Top Gear. Pronto, na hora, você lembra. Talvez dois jogos que tenham esse efeito é o Tetris e Top Gear, né, Seiji? Ah, mas o Tetris é sempre a mesma música, cara. Pô. Kim, kakalim, kakalim. Kakali. O Top Gear tem uma abertura e ainda tem mais 4 músicas de fases diferentes. Porra! Então, você consegue lembrar de todas. O Top Gear 2 eu também curti pra caramba. As outras continuações também, mais ou menos, vai. Que é bom pra caramba, é o primeiro Top Gear. Eu sempre pegava o carro branco. É sempre assim. Na mamata. Pega o carro branco. Acredita no Sage e pega o carro branco. Não, é porque ele economizava combustível. Por isso. Aí você precisava fazer o pit stop. É todo mundo que joga Top Gear conhece essa dica, na boa. Top Gear, então, ó, galera, ó. Toca todos aí, ó. Vocês vão gostar pra caramba desse finalzinho, então. Fechando pra valer essa playlist com games de 16 bits. E espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se teremos mais ou não, né? Exatamente. Se vocês gostarem, a gente tem, temos outros eras de bits. Também. Né? Temos mais 16 bits por aí, temos 8 bits também. Pois é. Temos tudo. Enfim, né? Encerramos aqui essa playlist, espero que vocês tenham gostado e, ó, até uma próxima vez. Falou, pessoal! Falou, escutem aí. Thank you.